Salvador. Boa tarde, Xenon 6326. É 326, ataque de via Alfa, é Porsche 620. Alfa, informará em 620, Xenon 6326. Utilizou visual 1164, voo. 1164, chame Torre de Salvador em 1.96. 2.6, até. Tá. 6315, livre de decolagem, 120 com 15. Livre de decolagem, 63. Boa tarde, Torre de Salvador, voo 1164. Voo 64, continua a aproximação, agora de pista livre. Quatro. Brasil Luiz, que faça 360 pela esquerda. Reporte reinterceptando a final da 17. Cara. Nuno 64, cheque trem livre pouso 110 com 14 nós. Achou, travou, livre pouso. O nome da base. O Xené 6315 decolado aos 36, chama o controle no 208. 208, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, o Xené 6315. São 1.6326. O 360, saída da EL. Ah, é. Saída da EL, 360, possibilidade de voar direto Leda? Autorizado da EL, Xenon 6315. Autorizado da EL, obrigado, 6315. Ciente, intercepte a final da 17 e aguarde autorização de pouso, bravo que Luiz. O Nuno 64, à sua esquerda, estou aproximando um Charlie 150, que nem se ele tivesse um jato ele conseguiria lhe alcançar, ok? Continue o ILS já com pouso autorizado. Espetáculo. Continua a aproximação. 64 gol. Fica não. Para a porta, vai aqui, mano. Autorizado, Chantac. Bravo que Luiz, autorizado o pouso, vento 110 graus, 14 nós. No 1.64, no solo aos 3.9, a livrar à direita, solo 2.19. 2.19. do Axé, 1208-0153. Bom voo. Boa tarde, 64, prossegue Alfa, reposta em seu Juliette. Alfa em seu Juliette, 1-1-9-4. Sonos 40, backtrack, reposta pista livre. Chame pro táxi, que o Mosca. Derramou meu pé, está pronto, cópia. 97 direita, corredor Xé, 208-0123. Posso confirmar? 186, bom voo, tá, graças. Posta 06142, para o táxi, 145 a bordo, autorizando 15 horas, alternando o Aracadão. 0142, táxi em frente, pátio fim de alfa, ponto espera 18612, 1010, boa viagem. Pátio fim de alfa, ponto espera 18612. Na próxima, Juliette, voo no 164. Próximo da Juliette, voo no 164. Após o Oxané, Juliette, portão 10. Após o Oxané, Juliette, para o 10, voo no 097, boa tarde, acione identificação, dessa vez chegada a Bonf para 2 mil pés do Kenegal, não zero, não zero. Xanema 315, chama centro, Recife. Em 125 decimal, 1 alterna, 13, 3 decimal, 25. 25, 1-3-3-2, poxa, não é 63. Poxa, 0-6-1-4-2, ponto, perdão, 0, pronto. 6-1-4-2, livre, alinhar e decolar, vento de 120 com 13 nós. Livre, alinhar, decolar, 6-1-0-1-4-2. Do Romeu Oscar, copiado 06 a bordo, reporte para ingresso, 17. Mas autorizado, táxi, ingresso, reporte alinhado e pronto. Quilo Romeu Oscar. Bom, Decola, está conferindo para o Chanel 92, a linha decola. A linha decola, Chanel. Vai, senhor, está melhor para você. Chame para o ingresso, Kilo Quebec Serra. Mantenha, papá, aquilo que é que você é. Terá minha 142, decolado aos 46, chame o controle em 208. 208, 6142, boa. 966, acione a identificação de sua via chegada a Mari para o nível 050, QNH 1010. É autorizado o ingresso e a linha mantém 97. Proxenário 6142, decolado Tracaju, nosso escudo. 6142, contato radar, suba para o nível 350, saída Puca. Saída Puca, Proxenário 6142. Obrigado. Tarde Azul 4462, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, o QNH 1010. Controle, muito boa tarde, aqui Romeo Oscar, se possível 2500, direto morro. 20 kg Romeo Oscar, autorizado. 2500 pés, direto morro, quilo Romeo Oscar. Muito graças, Romeo Oscar. Decola com referências ao tráfego à frente? Está livre, 120 com 15 aqui no Quebec Serra. Copiou? 2-0. E boa proa. Aguarda a cópia 1010. Decolou os 49-1208, aquilo que vai ser. 08. Controle Salvador, de Papatango, Quilo Quebec Serra. Papatango, Rio Quebec Serra, prossiga visual, mil pés, Morro de São Paulo. Autoriza 2.500 quilo Quebec Serra. Autoriza 2.500 pés, direto Morro, quilo Quebec Serra. Grato. Então, 96, que marca o controle? Procede retorno a Salvador, corredores Vera Cruz, Interlagos, do QNH no 010, 96, que marca. Reduza para 2209. Reduzindo 2209 para 966. CNM142, chame o centro, Recife, 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 2545, 126, Recife, CNM142, obrigado, boa tarde. Bom voo. Rumo 966, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite ao localizador. Esquerda, proa 10, limite ao log, 966. Azul 4462, reduza para 2209. Reduzindo a 220, 4462. 1966, desça para 3000 pés, QNH 1010. 3010. Azul 4462, desça para o nível 050. 050, 4462. 1097, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. estaré estabilizado. Do 4462, vetoração para sequenciamento curva esquerda para 020, limite ao localizador. Do 065, tá pronto para cópia? Pronto, cópia para 065. Salvador Campinas, 340, pêndulo 16, decola pista 90, curva direita da El Leda Bridge, controle 1208, transponda 5560, 4065. Agora. 060 para o log. 1966. Da Bridge, primeira curva direita. 208, controle 5560 no transponder azul 4065. Portão 8, chame pronto, 4065. Sim, aqui, né? Do 4462, desça para 4000 pés, que é legal no 0 na 0. 4000 na 0 na 0. 4 para 0. Do 1967, boa tarde, aguarde a cópia, Galeão, ajuste no 0 na 0. Guarda. Paulo Salvador, vão no 84, boa tarde. Boa tarde, no 84, número 3, aguarda cópia, 1010. Obrigado, guarda, no 84. Ele é 1097. 1097, chame Torre, Salvador em 1 no 8 decimal 6. 86. Salvador, voa no 097. Voa no 96, completo e elétrico. Estimativo, gol no 966, desça para 2000 pés, autorizado, final ILS X-Ray, pista 1 a 0. Gente, no 966, gente, aguarde para chamar a torre, gol no 966. Aguardando. Azul 4462, direita pro 070, desça para 2000 pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Direita 070, descendo para 2000 e fora no localizador 4462. Uno 966, chame Torre Salvador, em 1 no 8 decimal 6. 86, boa. Boa. 9075, entre em coordenação com o centro não possui seu plano, ok? Vai ter que aguardar. O Recife vai entrar em contato com o plano de voo, pois seu plano não consta no banco de dados de Recife, e aí ele não pode autorizar. Eu tenho o seu plano de voo, mas Recife não tem. Boa tarde, agora autorização para o pouso. Guarda. No 967, está pronto para cópia? Copia. Sou Galeão, 360, Pesolo 10. Decola pistão 0, curva direita, da El Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponda 5561. O gol 1967. Galeão, 360, Pesolo 10, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, 1208 ao controle, 561 transponda, gol no 967. Correto, portão 10, chame pronto. Livrou o gol 1097, Paulo, boa tarde. 1097, táxi via Alfa, reporte da Juliette, boa tarde. Alfa, reporte da Juliette, o 1097. O gol 1884, copia. 1128 a bordo, 1334, autonomia, alterna Ribeirão Preto. Rapaz de Paris, ingressando na Interlato. Gente, reporte rotatório. Repassará na rotatória da Vampan Yankee Mike. Do 4 Vermelho. Pronto, cópia no 8 e 4. Salvador, Aracaju, 230, Golf 677. Decola, pista 90, curva esquerda, Fuga, Aracaju. Controle 1208, 5567, voo no 884. 230, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda. Fuca, Aracaju, 1208, controle 5567, transponder, 1884. Correto, chame pronto. Aproxima da Juliette, 1097. 1097, após o azul, Juliette, portão 8. Após o azul, Juliette, portão 8. 9075, agora sim, copia. O gol 9075 está pronto para cópia. Sala 03, direita na 219, Sol. 219, Alivar. Bom dia, boa tarde. Boa. Passou, Estela, baixou e travou. 4462. Aguarda a pista livre, 4462. Aguardando. Boa tarde, Sol. Gol no 966, Alivar. No 966, táxi via Alfa, reporte no seu Juliette. Alfa, seu Juliette. Pode refletir o vento, por favor. 1900 graus com 14 nós, 4462. Nível pouso, 4462. Torre, boa tarde, azul 4065, 1900 da 10 pronto. Observe o pouso da companhia após ali mantendo 0. O pouso da companhia ali mantém. Play. Solo Salvador, 1884, pushback acionamento. Portão 4 autorizado, chame táxi. Livre chamada táxi no 884. Lembrei Yankee Mike, chame agora para Salvador, 128.5. 118 decimal 6, 90 Yankee Mike. Com Salvador, 90 Yankee Mike, a 1.500 pés, visual com campo. Gente, November Yankee Mike, autorizado o final da 1-7, reporte terceira milha fora, quem negar 1-0, 1-0, vento pra cheque, 110, 100 com 13. Reportará 3 milhas fora, November Yankee Mike. 0-0. 0-4, General Mike, 462 na sala 06, direita na 219, sala livre. Direita, Jonas. Sala azul 4462, livrou? 4462, táxi via Alfa, repórter Anta Juliette. Alfa, Anta Juliette, repórter 4462. Pista na 0, vendo 100 graus, com 15 graus. Livre de colagem, do 4065. Azul 4065, controlando 208, por favor. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, contato radar na decolagem, saída da Elson, zero nível 340. 340 na DEL, azul 4065. Pouso, pista 17, 9 bem aqui, Mike. Salvador 1824, agora pronto para o táxi com 2 horas, 86 bordo, alterna Salvador. Leve táxi à direita, ponte espera 186, 1010, boa viagem, 1824. Direita, ponte espera 186, 1824, bom domingo. 4462, Juliette, portão 3. Juliette, gate 3, 4462. 3154, autorizado Duda, descendo para 2000 pés, que negamos 010. Autorizado na 2000 pés, 1-0, 1-0, 3, 1-5-4. Torre Salvador 1-8, 8-4 pontos, próximo ao Cerdão 1-0. 1-8-8-4, boa tarde, além da cola 1-0, vento 1-0 graus e no 4-9. Além da cola da 1-0, 1-8-8-4. Afirmo, você fala às 11. É, chama a pista livre. Afirmo, repórter pista livre, na Bambina aqui, Mike. Falador, muito boa tarde, hoje é NRM 327, é a 100 de novembro, posição 1, autorização ideal. 6327, aguarda a copa, 1010. Guardando, 1010, 27. Salvador, 1884, decolou, passa 1500 pés. Gol 1884, contato radar na decolagem, suba para o nível 230, saída PUCA. 230, PUCA, 1884. Pode voar direto a Aracaju, no 884? Autorizado Jambo, gol no 884. Jambo, no 884. Mano 620, acione identificação, desça para o nível 050, chegada Mário, Kinegal no 0 no 0. Eu já estou na frequência livre, November e Yankee Mike. A 075 está pronto para cópia? Salvador Ilhéu, 240, Golf 677, pista 90, curva direita. Dael Leda Ilhéu, controle no 208-5002, Golf 975. Autorizado, chame na ótica para ingresso. Fique atento ao tráfego ingressando para o quarto. E o controle é no 208. Plano 3154, autorizado LSF, reporte final estabilizado. Autorizado LSX, reportará a 3254. Pronto, 637. Autorizado Ilhéu 220, Golf 677. Pista 90, curva direita, saída da El Lido Ilhéu, controle 1208-5003, 5003 no transponder, Ocean 6327. Por gentileza, confirme o transponder para o 6327? 5003. Autorizado 220, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após Ilhéu, Golf 677. Transponder 5003, controle no 208, Oxaner 6327. Portão 1, no chame pronto, 6327, estou chamando. Camarada, chefe. Muito boa tarde, esse é o trip 5241, no centro da informação November. 5241 para a conquista, guarda-copa 1010. Aguardando para a copa, qual seria a saída prevista? Tá bom. Tá bom? Sim. Ah, bom, sim, é o trip 5241. Azul 4065, chame centro Recife, 251, alterna 13325. 251, 3325, Azul 4065, boa tarde. Bom. estacionamento, voo no 9 no 1-0. Portão 10 autorizado, chega táxi. Semana táxi, 1-0, voo 1-9. 386-1433-154. Só 3217, acione identificação, desça para o nível 050, chegada a Bonf, QNH no 0 no 0. Tsunami 3-4, acione identificação, desça para o nível 060, chegada a Mari, QNH no 0 no 0. Transfere controle no 208. É que lá no farol então transfere para o controle 208, Delta. Então 3217, reduzindo 250, nós número 3. Torre Salvador, 3154, a final. 3154, informe quando baixar destravado. Baixar travado. Teste livre pouso na 0, 1-0, 0 graus, com 15 nós. Livre pouso na 1-0, até 3154. 1-8-8-4, chame centro Recife, 2545, alterno 2005. 2545-26-85-8-8-8-4, bom domingo. Bom. Torre Mike, cuidado para não parar o transfer. Sente, tá graça. Tá graça. Controle Salvador. Tapa Mike, cuidado, tá de coluna, na 97 direita, passando agora em Tapuã, solicita direto Manati, 1500 pés. Autorizado, Mike, é Delta. Autorizado, 1500 pés, direto Manati, Mike, cuidado. Olimpo 01, acione identificação, desça para o nível 070, chegada Mari, QNH 1-0, 1-0. Para o táxi, voo no 9-7, 1-9 a bordo, Campinas, com 3 horas, 5-5. Livre táxi 1-9-6-7 até o través do portão 5. Livre táxi até o portão, através do portão 5 e aguardo o follow me, pode prosseguir. 4663, não pode. Prólogo 1967. Prossiga. Pode prosseguir, tá? Então aguarda o follow me. Para nível 050. Cautela até o través do 5. Sim, está prosseguindo, obrigado. Direito no 54, nós somos 20, direito no 219, Oliveira. Direito no 219, é 3154. É 3154, lembrou? 3154, táxi via Alfa, repórter Sérgio Juliette. Alfa, repórter Sérgio Juliette, está 3154. 967, segue a nave da Gol até o ponto de espera, 1010, boa viagem. No Gol até o ponto de espera da 10, Gol no 967, Salvador. Tá pro Salvador, o Xané 6321, 320, Brasília, sente que não venda. Sente, agora a cópia, o Xané 6321. Vale. 7, 90, 75. Além da cola, 90, 21, 10 graus e no 629. Gol no 620, autorizado RDS X-Ray, reporte final estabilizado. Parei, 620. Triplo 01, confirme a velocidade. Reduza para 230. Boa tarde. Boa tarde, no 967, após a rolagem da companhia autorizada, Aleri Manteiro, no 0. Aponto, vou... Manteiro, no 0, boa nota. 3154. Ah, de velocidade ou de nível? As duas. Autorizada a descida direto para 3 mil pés. A velocidade reduziu. Confirma essa velocidade agora. Agora a velocidade 2909. Ok, reduzindo 240, número 2 na aproximação. Aeronave 57, 10 milhas à sua frente com 250 de solo. Nave 075 aos 23, chame agora o controle, ano 208. 208 com o controle. Agora, graças. Saneda, meio com 1500. Gol 9075, contato radar na decolagem, sopa nível 240, saída da EL. 240 da EL, 9075. Tá 32 no 7, desça para 4 mil pés, PNH no 0 no 0. Mike Eco Delta, 1 minuto para vibrar CTR Salvador, frequência livre. Chanar 6314, reduzindo agora a 220 nossa. 220, 6314. A Chanar 6314, desça para 2 mil pés. 2 mil, 6314. Autorizado para o documento. Autorizado, aliás, é que foi estabilizado. Qual seria a autorização do TRIP 5241? Autorizado, Salvador, conquista 200, pista 10, curva à direita. Saída Arbol, após direto, controle 1208. 5576, 5241. Ok, autorizado então, Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, decola, cumprimento da saída Arbor, decolando 10, controle pela direita, controle 1208, 5576, transponder para o 35241. Pátio 3, chame pronto. Ok, pátio 3, solicita feedback por acionamento, 35241. Ok, tá livre, chame táxi. Faremos. Uma copia? Siga minha 321. Brasília 320, para Zulu 97, pista 10, curva direita, saída Arbó, transição Elefa, controle 1208 5090 6321. 0 no 0, reduzindo 2 no 0 nós. Portão 612, deixa-me pronto. Amaral 632. Salvador, boa tarde, trip 5627, parte 3, informação novembro. 5627, Aracaju, 190, Golfo 677, pista 90, curva esquerda, por Aracaju. Controle no 208-5020, 5627. Gente, se possível, solicita coordenar 130, saída Conde, trip 5627. Gente, aguarde 1010. É isso. 5627, grato. Alô, Salvador, Chanel 6327, na posição 1 para feedback de treinamento. Autorizado, Chanel Taxi. Chanel Taxi, 6327. Bola 620, check drive, grupo 1-0, vento 1, 1-0 graus com 15, não. Ok, trem mais travado com o 620, livre pouso na 1-0. Flete de aproximação, torre 1286. 1286, menos 3 na próxima. Controle o 1967 para o de Vadael. 1967 autorizado para o de Dael. Dael, graças. 4, continue a aproximação, aguardando pista livre número 2 para o pouso. Informe quando baixar do travado. Baixar de travado, número 2, baixar na 63, não 4. Para o táxi, trip 524, 146, bordo 3:50, alterna Salvador. 5241, livre táxi em frente até a saída do Pat 3. Táxi, trip 5241. Gol 9075, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, gol 9075, boa. Entendi. Controle, confirma a frequência por cento do gol 9075. Confirmando o gol 9075. 1251, alterna 13325. 251-3325, graças. Táxi ou segue o cupo número 2 da aeronave da Via? Olimpo 01, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Way, reporte final estabilizado. 2.000, livre pouso na 0, vento 1, 1 na 0 graus e no 4 nós. Livre pouso, acionamento 3 no 4. Alô, é o Azul 4198. Prossiga. Seguindo. O... Dael. Dael, obrigado. Autorizado para o estado na 03. Tá, 3217. São 3217, completa aproximação, submissão é 118,6. 286. Torre Salvador, boa tarde, Altan 3207. Altan 3207, continue, informe quando vai ser destravado, aguardando a pista livre. Vai ser travado, aguardando. Puxa na 6314, no solo 31, na direita ou no 219, olho grátis. 219. Direita vem ainda no ponto de espera 1 no noite, decimal meia dúzia, o ajuste na 0 na 0. Direita, via Índia, no ponto de espera, torre 18-6, poxa, né, 6387. Trip, vai sair como número 2. Ponto de espera, torre, 1 na noite, decimal meia dúzia. Vai sair como número 2, ponto de espera, 1 na noite, decimal meia dúzia, trip 5241. 620, mantendo antes da Juliette. 967, inicialmente. Mantendo. São 2, voo no 620. Poxa, né, 6384. Salame 394, boa tarde, prossegue até antes da Juliette. São 32 e no meio livre pouso, 1-0, vento 1, 1-0 graus com 13 nós. Autorizado o pouso, pista no 0, até 32 e no 7. Olimpo 01, completa aproximação, chame sua agora 1086. Completa a aproximação, 282, graças. Torre Salvador, Olimpo 01. Que Luiz, que... é o solo Salvador? Certo. Toma na terra, Olimpo 01. 6327, no ponto de espera, 1-0, pronto. 6327, condições de decolagem assim que autorizado pela torre? Afirmo. Agilizando manobras autorizadas, alinhar e manter no 0, o chinem 6327. Ali mantém 1-0, agilizando o chinem 6327. Prossiga, guardião 02. Volvo 967, chame centro Recife, 251, alterno 3325. 251, 3325. 967, boa. Boa. 314, Juliette, ponto 10.